Salvador, muito bom dia, Salta 3890, sente que tá bom, autorização Recife. Bom dia, tá 3890, copia o 330 para Recife. Afirmativo. Ok, tá 3890, autorizado para Recife, nível de voo 330. Decola na cabeceira 10, primeira curva será à esquerda, para subida Puca, transição Caju. O transponder é 5556, o controle em 120.8, Cotejo. Tio 330 para Recife, decola na 10, com a primeira curva à esquerda, na saída Puca Caju. 5556, o transponder, o controle está operando em 208, esse é o TAN 3890. Tá 3890, correto o cotejamento, apenas confirmando essa subida Puca, após Jambo e Caju. Chame para o pushback acionamento. Afirmativo, Puca, Jambo, Caju. Chamará para acionamento, tá 3890. em questionamento, o tá 3890. Manau, tá 3890. Táxi da 3290 com o BOB de 122, autonomia de 4 e 14, alterna natal. Direita Indy Alpha, ponto espera torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 6, bom voo e bom dia, tá 3890. Afirmativo, India e Alfa no ponto zero, torre 180, tá 3890. 895. Afirmativo, 3895, tá 3890. Otávio, prossiga. Está o setor sul, corredor Shell, setor norte, corredor forte. Forte até 20 milhas, é isso? 7510, Charlie Alfa Tango, voo local, 917 com curva esquerda, corredor forte. O pro nordeste em coordenação com a torre, acionando transponder 01170, controle 120 decimal 8, torre 11895. Então, 208.95, 1016, no time de Tiago Patango, tenha um bom voo e bom dia. Tiago Patango, ajustando 016, reporte no ponto de espera. Salvador, gol 1963, bom dia. 3, formação hotel, Galeão, copiou 360. Copia. 360, gol 1963, para o Galeão, 3620, confirmando, via Presolo 10, até SMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, SMAP após direto Lúvito. Lima, uniforme Vitor Tango Oscar Lúvito, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme rota, decola da 10, com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva, aciona 5563, controle 120, decimal 8. Utilizado Galeão 360, rota do plano, atrás do Lua 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena. Decola da 10, curva direita da El, Leda, Motiva. Aciona 5563, o controle 20, décimo 8, gol 1963. Certo, gol 1963, chame pronto, pushback, acionamento. Chama lá. Melzer, meia dúzia de nós. Ali decola, tá? 32, 90. 3890, decolou 18, chame o controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Salvador, bom dia, Altan 3890, decolado na sexta. Altan 3890, contato radar, se mantém 330, saída PUC. Entendi, 330, PUC. Solo Salvador, muito bom dia, Xené 62 e na ONU com hotel para a cópia 380 Galeão. Solo Salvador, bom dia. 2-1-1, bom dia. Eu tenho 360, guarde coordenação 380, só um minuto. Copio 36 então. Entre Xené 62, 1-1 Galeão, 360, está autorizado, Piel para resolver 1-0. Até SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, SMAP após direto Lúvito, Lima e Uniforme Vitor Tango Oscar, Lúvito, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme rota. Colada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5560, o controle 120 decimal 8. 0 Galeão, nível de voo 360, decola da 1-0, saída da Elia da Motiva, Upsulu 1-0, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena. 5560, transporte 208, controle de saída, Xané 62 e 9. Então 62 é reporte pronto, 62, 5-1. Camarada 62, Xané 62 e 9. Alfa Tango, vento no 30 graus, 0612 de nós, conforme solicitado, reporte fora do solo. Pushback, acionamento, voo 1963. Ordene com a equipe do solo, gol no 963 e após chame pronto para o táxi. Livre em coordenação com a equipe de solo, reportará para o táxi 963. Tango fora. Alfa Tango, decolou 23, reporte buraquinho para transferência. A reportar em buraquinho para transferência, Tango. Vem para o solo? Confirma 865, autorização Brasília. 360 para Brasília, confirma 865? Confirmo, copia. 865, formação hotel. Para Brasília, 360 está autorizado via Upper Zulu 17. Decola da 10, curva à direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor. Após Elefa, direto Elefa. Aciona 5566, controle 120, decimal 8. Controle Salvador, muito bom dia. Papá Romeu de Elefa Tango. Tango, bom dia. Onde meu pé, corredor 7. Correção, corredor forte. Onde meu pé, corredor forte, Tango. 5 portão 10, reporte pronto, pushback, acionamento. Chegou 963 com 93 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 30. Sátio Índia, ponto espera torre 198, decimal 95. Altímetro no 0 no 6, até o Mogoi, bom dia, agora 963. Livre Pátio Índia, no ponto espera 1895, o ajuste no 0 no 6, igual 963, Mogoi. Pushback acionamento, portão número 1. Ono, acordando com a equipe do solo após a passagem retaguarda, Boeing 737. Na Gol? Após o mesmo, inicie, chame táxi 629. Chamará táxi após o Gol 629. Salvador, Gol 963, ponto espera da 10 pronto. Isso aí, Juliette. 0 grau, 0612 de nós. A linha decola na 10, Gol 1963. 3 para o pátio 1, no posição 01. Iniciar o reboque, pois na saída do pátio 3 para ingresso no pátio principal Alpex Rei Juliette. Preparar para ingresso no Loxané 6211 para o táxi, 101 na bordo, 4 horas, Campinas para o táxi. Pátio Índia, ponto espera torre 118 decimal 95, altímetro no 0 no meia, bom gol. 1096 na ajuste, pátio ponto de espera 18.95 na bordo. Gol 963, decolou 32, chame o controle 1208, um bom voo. 208, boa, gol 963. Sol Salvador, o gol 1963 na DL Leda Mativa. Gol 963, contato radar, submarino 360, voa Leda. Quando Leda, direto, voo 1963. Paulo Salvador, Alpex 3 Juliette, sala de ingresso, pátio 1, até a posição 01. Dando ingresso, Alpex 3 Juliette, reporte ao término. Reportará no término. Solo, gol 865, no 1-0 para posicionamento. Podendo com a equipe do solo, 1865, chame pronto para o táxi. Porto táxi com 865. Alfa Tango, o TMS vai permanecer no corredor forte? Vou sobrevoar a praia do Forte, cara, fazer um 3 anos em pé, o Juliette não é grande, primeiro estado. Tenente, Charlie Alfa Tango tem a frequência livre, chama no regresso. Vai chamar por regresso, Charlie Alfa Tango. Diga. Fazer um pequeno desvio esquerdo aqui para o A195 por aproximadamente 30 milhas. Gente. Com 865 para o táxi, 176, 1340 Palmas. Índia, ponto espera, torre 118.95, altímetro 10 no meia, bom, foi bom dia, boa noite, 65. Gente, 10 no meia, pátio Índia, 1895, torre 1865. Alfa X-Ray Juliette, posição 01, graça, bom dia. Alfa X-Ray Juliette, bom dia. Valeu, 62, zona 1, em forma de via esquerda, pro 180, aproximadamente 40 milhas. Okay. Meia 2, zona 1, tá restrito a 340. 340, restrito, 62, zona 1. 963, chama Recife, ano 251. Recife, ano 963, bom domingo. E, Salvador, bom 865, bom dia. Bom dia, bom 865, a linha decola no 0, vento no 50 graus, 07 nós. Gente, a linha decola, piso no 0, gol 865. 865, decolou de 41, chame o controle 1208, bom voo. 208, bom trabalho, 1208. Salvadora 1865, bom dia. Golo 865, contato radar, se mantém 360 e a saída é Argo. Argo 360, 1865. Solo Salvador, bom dia, Mike, X-Ray Alpha. Você me chama Kobe? Mike, X-Ray Alpha, localizado aqui, Pátio 3, posição 9. Solicito autorização para rebocar a nave por Pátio 1, posição meia dúzia. Golo 649, desça 2000 pés, ajustando 0 no meia, autorizado DLS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 DLS X-Ray autorizado, reportar estabilizado, gol 1649. Está rebocado na parte 1, na posição 612. Então, está livre para prosseguir, reporte alterno, Mike X-Ray Alpha. Grato. Que intervalo, quando que... Desculpa. Gol, bom dia, tu Azul Alfa, Yankee Charlie. O Azul Alfa e Yankee Charlie. Muito bom dia, Alfa Yankee Charlie, pede autorização de rebote, pátio principal, está no pátio 3, posição de número 3, infra-aero quente. 5, chama Recife, ano 288, alterna 1 do 260. 288, 260, 1865. Livre iniciar, reporte ao término, Alfa Yankee Charlie. Alfa Yankee Charlie, iniciando o reporte ao término, obrigado. É, o Gol 1649 está estabilizado visual com a 10 Gol. 1649, então Rio 1895. 1895. E Salvador, bom dia, Gol 1649, sinal, trem baixo travado 10. Bom dia, Gol no 649, livre pouso no 0, vento 140 graus, 079. Livre pouso no 0, Gol no 649. Solo Salvador, autoriza Michael X-Ray Alpha de entrar a parte 1, posição 612. Sim, bom, Max X-Ray Alpha, está livre ingresso, reporte ao término. Grato. Solo, bom dia, o seu 3125, informação Índia, autorização Galeão, tá pronto pra cota. Quem me chamou, Solo? Seu 3125. Três, um, dois. 5 Galeão, copiou 360, formação agora Índia. Afirmativo, conforme cotejado, copiou 360. 3125 Galeão, 360 aprovado, via Resolu 1-0, até SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, SMAP, após SMAP, conforme rota do plano de voo. Decolota 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva.